Seleção de futebol angolana tem novo treinador. Benfica é o melhor clube do mundo em hóquei patins. E as últimas do Dakar 2011. Confira tudo daqui a pouco em mais uma edição do Desporto Antena. Se gosta da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixone-te. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 19h e as 19h30, aqui, na Antena Web. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança, onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser, em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me, de sábado para domingo, entre as 11 da noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Boa noite, bem-vindos a mais um Desporto Antena. Começamos hoje pelo atletismo. A triatleta campeã do mundo em 2007, Vanessa Fernandes, e a vencedora dos 10 mil metros em Atlanta, nos Jogos Olímpicos de 1996, Fernanda Ribeiro, são duas dos vários convidados para a Corrida pela Liberdade, que irá ter lugar em Cabo Verde, a 13 de janeiro, na próxima quinta-feira. Esta corrida já vai na sua terceira edição e conta também com um português como organizador do evento, Domingos Castro. A corrida tem origens políticas. Em 1991, a 13 de janeiro, ocorreram em Cabo Verde as primeiras edições livres e multipartidárias. Mas a organização não conta apenas com estas duas atletas como destaque. Na verdade, Oceano Neno, ex-futebolistas, e o judoca Nuno Delgado, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, são também os destaques na secção masculina da prova. Domingos Castro adiantou que há 3 mil vagas e espera a organização cerca de 1000 participantes, numa prova que é aberta apenas a atletas federados. Quanto a prémios, Domingos Castro adianta que os vencedores receberão uma quantia de 40 mil escudos, moeda cabo-verdiana, que equivale mais ou menos a 360 euros. Para a secção de veteranos, o prémio será de 10 mil escudos, aproximadamente 90 euros. Há três modalidades nesta prova, para além dos 10 km, há ainda a marcha de 4 km e a demonstração dos Paralímpicos. A prova, como já disse, vai na sua terceira edição. Francis Obiquelo não se deixou abalar pelas notícias que o envolvem em casos de doping. São palavras de João Ganso, que esta tarde, em declaração ao jornal A Bola, afirmou que Francis Obiquelo está a postos para o Campeonato Nacional de Clubes que irá ocorrer, o Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta, que irá ocorrer no final de janeiro. O próprio João Ganso diz mesmo que nos treinos não sinto o Francis triste nem ansioso. Pelo contrário, continua feliz e a ser brincalhão do costume. Perguntei-lhe se aquilo era verdade e ele respondeu-me: estou totalmente inocente. Palavras de João Ganso em declarações ao jornal A Bola. Recordemos que a notícia de que Francis Obiquelo estaria envolvido em caso de doping começou a circular neste fim de semana nos principais meios de comunicação internacionais. Quanto ao Dakar 2011, Hélder Rodrigues nas motorizadas foi a surpresa da tarde. Ele já havia dito que se sentia mais à vontade em etapas como esta, a primeira a realizar-se no deserto chileno. Acabou mesmo por ficar em quinto lugar, apenas 6 minutos do líder de hoje, Marc Coma, que é aliás também o líder da geral. O português continua a ganhar posições e é já quinto na geral. Quanto a Paulo Gonçalves, ficou em 19º e continua em 4º na geral. Romero Faria não conseguiu mais do que um 22º posto e continua a cair posições, agora para 7º da geral. Quanto à liderança, na frente está Marc Coma, que hoje teve que lutar muito para conquistar o primeiro lugar. Teve um adversário à altura, Cyril Desprez, que só ficou a 2 segundos atrás do espanhol. O francês Cyril Desprez é também 2º na geral, tal como Marc Coma, que é 1º na geral. Quanto aos automóveis, Carlos Sainz encontrou finalmente um adversário à altura, o catarense Nasser Al-Attiyah. Ele que já era 2º na geral e continua a ser, mas venceu a prova de ontem, já que de hoje ainda não temos informações. De ontem, que foi percorrida por uma totalidade de 500 km e foi a última etapa, tal como já aqui havíamos dito, a última etapa que se realizou na Argentina. Ora, o corredor espanhol Carlos Sainz completou a prova em 3 horas, 42 minutos e 45 segundos, mais 25 do que Nasser Al-Attiyah. Ricardo Leal continua no 13º posto. É a primeira vez que o português está a concorrer pela equipa oficial da BMW e não está a sair propriamente mal, mas continua fora do top 10, agora a mais de 1 hora do líder, como já aqui referido, Carlos Sainz. Agora falamos dos melhores do mundo. É verdade, o Sport Benfica é, segundo o ranking atualizado já em 2011, a melhor equipa do mundo de hóquei patins. Este ranking, que se baseia no sistema idêntico, por exemplo, ao de ténis, que calcula com base em milhares de resultados, a probabilidade de um clube, neste caso, vencer um jogo. Ora, o melhor clube do mundo, ou o que está à frente, é a equipa do Sport Lisboa e Benfica. O clube conta com 2.564 pontos e Portugal tem mais 2 clubes no top 10 do ranking. Neste caso, o Candelário, o Clube Açoriano, e a União Oliveirense. O Futebol Clube do Porto está em 11º lugar. Quanto às seleções, Portugal está em 3º e à sua frente só estão as seleções da Espanha em 1º e da Argentina em 2º. Vamos ao top 10 de clubes, com 2.515, e em 3º o Liceu de Corunha, também de Espanha, com 2.466. O Oliveirense em 4º lugar, com 2.437 pontos. E depois temos, no 5º lugar, o Viareggio de Itália, no 6º o Vique de Espanha, no 7º o Valdagno, também de Itália, no 8º o Igualada de Espanha, no 9º temos o Barcelona e, por fim, o Candelário, o Clube Açoriano, com 2.372 pontos. O Futebol Clube do Porto, como já disse, 11º, com 2.387 pontos. Recordo apenas, e para que não fique qualquer dúvida, de que o número de pontos não é o único indicador para a posição final de um clube. No ranking das seleções, como já referido, a Espanha em 1º com 2.799, em 2º a Argentina com 2.554 e 3º Portugal com 2.517. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, falamos de futebol. A seleção angolana já tem novo treinador. 2011 trouxe para os Palancas Negras Lito Vidigal, também angolano. Nesta Luana tem 41 anos e desde 2004 que se senta nos bancos para comandar as equipas. Mas seleção nacional É a primeira para Lito Vidigal, ele que dispensa apresentações. Já foi treinador de clubes como Portimonense, Estrada Amadora e União de Leiria, aliás, clube, o último clube que treinou. A seleção de Angola teve outro português em tempos. Em junho de 2009, Manuel José assumiu o comando da seleção, mas deixou alguns meses depois, em fevereiro de 2010. Entretanto, assumiu as rédeas desta seleção Zeca Amaral, que, segundo o Jornal de Angola, o mesmo que começou a veicular esta notícia, Zeca Amaral só permanecerá com Lito Vidigal nos primeiros tempos e para orientar o novo treinador. É um novo desafio que Lito Vidigal aceita e que, a julgarmos nós pelas suas prestações aqui em Portugal, irá ser bem-sucedido. O Desporto Antena vai mesmo fechar por aqui, mas amanhã estaremos de volta para mais uma edição. Fique bem e até lá.